el nombre de Jesús. El pecado no puede más dominar tu vida, mi hermano. Reciba ahora en el nombre de Jesús. Amén. No fue mi intención, retornaré otra vez. Te faré perfectamente para mostrar cómo es que quieres robar, ser. Matar no puede ser común. De repente una noche a Cristo volverá. Nunca de los hombres, cadê las fuentes. Aceito meia, eu vai morrer de fome. Nesse dia dor e a morte não mais terá um fim. Nesse dia, glória a Deus, eu não estarei aqui. Não haverá palavras, refrigério pra sua alma. Bendito seja Deus, sua palavra não tarda. Não me diga que vai sair fora. Segura a onda agora, preto, escuta. El pecado entrou e ele manda através del hombre. Só e la muerte seguiu el pecado. Dios no hace el hombre para que él muriese. Le dejó una orden, el hombre no lo desobedece. Está ligado, viejo, estaríamos lá hasta ahora en la gloria del Padre. No me interesa si para usted tanto has. Pare un poco, pense bien, mi rapaz. La solución para usted es la arma. Usted puede matar un cuerpo, mas só Dios puede lanzar a alma. Las llamas de fogo eterno, só vou te dar una idea. Cada pecado que você comete é mais paso para o inferno. Preceito, preceito y más preceito. Regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali, pra que vão e caiam para trás. Se pra você tanto faz, pra mim não. 1000 cairão ao meu lado, 10000 à minha direita. Não adianta pistola, não adianta escopeta. Não adianta bazuca, nem muito menos canhão. Maior é o que sair, me trouxe a salvação. Venha também ser assim, com Jesus no coração. Mais um malandro que vai pra igreja. Agora vai dar tudo certo, pode ter certeza. Disse o príncipe de toda sabedoria, ele não vai estiar. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, tenho paz para você. Pode crer. É muita treta, muita morte, muita violência. Saia dessa decadência. Muita treta, muita morte, muita violência. É muita treta, muita morte, muita violência. Saia dessa decadência. Muita treta, muita morte, muita violência. É muita treta. Não sou o último nem o primeiro adorador de Jesus Cristo, Rei, nosso Senhor. Tento seguir suas regras que me foram passadas. Não sou o crente nem o católico da parada. Nem da Umbanda, rola, ciranda. Pentecostal nem macumbeiro, sou da Ceilândia. Acostumado a falar o nome de Deus em vão. Já deixei meu nome dentro de um camburão. Tu não resolve meu lado, eu não resolvo o seu. Quero saber aqui quem é melhor que eu. Falando sempre baixo, pensando em suicídio. Muitas vezes levei loucos ao delírio. Prece armada, logotipo da cilada. Manutenção da ideia dos malucos que nada. Pensava que sozinho eu podia me ajudar. Caí várias vezes sem poder me levantar. Ouvi dizer que na igreja era bom. Meu irmão Rivas continua, tem o dom. Agora vive feliz ao lado do mestre. Tô aqui pronto pra fazer o teste. Sou só mais um maluco que manda rima do mundão. Se eu tô doente, que Deus seja meu cirurgião. Penso sério em vestir a sua armadura e ser mais um soldado do mestre. Mestre aqui na rua, combatendo os demônios que do inferno vêm. Que assolam a minha vida e a sua também. O salário do pecado é a morte. Espero que ainda tenha tempo e sorte. Quem sabe um fonograma do soldado de Cristo. Os meus irmãos precisam ouvir isto. Deus do meu lado, minha arma, minha vida. Quando aceitá-lo, jamais será esquecida. É muita treta, muita morte, muita violência. Saia dessa decadência. Muita treta, muita morte, muita violência. É muita treta, muita morte, muita violência. Saia dessa decadência. Muita treta, muita morte, muita violência. É muita treta.